você, meu bem. E pra você me entreguei. Brinquei demais com meu mundo. Eu perdi tudo. Acreditei em nosso amor. Me machuquei, eu me machuquei. Espero que um dia você não andes por onde andei. Noites vazias, frias, tormento e solidão. Ainda choro, baby, mas sei que um dia eu vou ser feliz. Sempre amei você, meu bem. E pra você me entreguei. Brinquei demais com meu mundo. Eu fiz de tudo. Acreditei em nosso amor. Me machuquei, eu me machuquei com você. Espero que um dia você não andes por onde andei. Noites vazias, frias, tormento e solidão. Ainda choro, baby, mas sei que um dia eu vou ser feliz. Sempre amei, amei, sempre amei. Sempre amei.